Desvio ao fito 3561 na grada. Paulo Salvador, azul 4071. Azul 4071, número 2 para cota, aguarde. Tenente número 2, nível 360 para Campinas, tenente da alta. 4071, informação em curso é Bravo. Sempre está. November, confirme o horário do plano de voo. Zero, ciente, confirma missão trem. 1, nosso chama agora centro Recife. 128, decimal 8, alterna. 125, decimal 4, 5, bom voo. 288, 1254, 3561, uma boa. Fui no último. Meta gerando, voltando. 1, decimal 9. 29, pode ver, obrigado, boa noite. Boa noite, Santa Helena, escuro aí. Altímetro no 014, reporta estabilizado. 2000 pesos no 014, autorizado e reportar estabilizado. INS Extrigo, 30 vezes. Lima, uniforme Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena, confirma. Eu não possuo toda essa rota, um minuto só que eu vou verificar. Grato. Web 5723 do 5, para funcionamento. Web 5836, portão 5, autorizado, chama táxi. 5836, autorizado, chama táxi. Fala, boa noite, Santa Teresa, nos cuidados de Grão. 52, chame antes da Juliette para ingresso Pátio 1. Antes da Juliette para ingresso para o Pátio 1, Santa Teresa, nos cuidados. Maintain position, standby, it's clearance. Right, hold it short. We got our ITC clearance already. 62, ciente, é o número 3 5216, clear to line up and maintain. Right, we are clear to line up and maintain 5216. Voo no 613, decolado 230, chame 48 Salvador em 119, decimal 35 e o morro. Eu chamo o controle Salvador 19-35, graças ao nosso trabalho. Controle Salvador, gol 1613. Gol número 3, contato no radar na decolagem, supora nível 360 na saída AFO, após elefa, direto ao fito. No perfil da AFO, após AFO, elefa, elefa ao fito, gol 1613, ascensão 360. Correto. Antes da Juliette, 3, 2, 5, 1, 3, 1, ingresso, portão 2. Autorizado, ingresso, portão 2. Ok, apenas confirmando, vai observar o Boeing da Weber, após o completo pushback da aeronave, ingresso a Juliette, portão 2, na 3152. Aguardando o Web. Tip 5216, clear to line up, runway 10, wind 140 degrees, 04 knots. Ok, clear to take off, confirm. Roger, roger, cut. Okay, starting to roll, 5016, we are clear to take off. Roger, sir, clear to take off. Wind is 140 degrees, or 4 knots, QNH 105. Salvador, boa noite, Usan 3858, informação Bravo, Fortaleza 350. 350, corrigindo, 370 já tem aprovado em condições de cópia? Afirmativo, está pronto a cópia. Gente, é o número 4, 370 será paga a cópia em mais alguns instantes, um minuto. Mais outro, 382. Para o táxi, Web 5836 tem 106 a bordo, 2 horas e 50 alternando Fortaleza. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto espera torre 1 no 8.6, ajuste no 0 no 4, web 5836, bom voo, boa noite. Obrigado, Índia Alfa, no ponto espera 18.6. Xené 6310, cópia. 6310, prossiga. Xené 6310, Recife 350 aprovado, via Peruísque 58, decola no 0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1 no 9.35, transponda 5133. Autorizado para Recife, 350, via Peruísque 58, decolando 0, curva esquerda, Puca, transição Caju. Controle 1 no 9.35, transponda 5133. 6310. Correto, chame pronto, portão 1. Gente, hoje é 6310. Salvador Azul 4071. 4071, pronto cópia? Pronto cópia. Campinas 360, decola 10, curva direita, subida da El até Leda. Aguarda a confirmação da próximo trecho do voo. Controle 1 no 9.35. Aciona o 5122 Azul 4071. Gente. Decola da 10, considera a curva à direita, autorizado de 360 para Campinas, Dael, Leda, aguardando. O controle 935, o transponder 5122 para Azul 4071, estado 23, pronto para o pushback acionamento. Gente, aguarde o pushback acionamento e confirme a rota prevista no seu plano. A rota é após Bridge, Upper Zulu no meio até o Bravo Hotel Zulu. Aguarde a autorização para acionamento Azul 4071. Tem a reclamação de corpo para buscar acionamento 4071. Reporte marcador externo de cheque trem de pouso. Gente, vai reportar. 4071 no portão 3, autorizado, pushback acionamento, voa da El Leda, após Leda voa Bridge, intercepta o Pesulu na meia, chame pronto para o táxi. Gente, Dael, Leda e vou abrir o Azul 4071 e pushback acionamento. A 3662, cópia. Pronto para cópia, 3662. Natal 370 aprovada, Pesulu 10, decola no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 1 no 9.35, transponder 5136, tá 3662. Natal 370, decola da 10, curva esquerda, após Puca Zipar, será a saída, 1935, controle 5136, transponder 3662. Confirmo nível 370, chamo pronto, portão 8. Está pronto para pushback acionamento, nível 370, 3662. Portão 8 autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento 3662. No 398, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento no 40 graus, 049, ajuste no 0 no 4. Livre pouso no 0, 1 no 0 no 4, bom 398. Web 5836, decolado aos 37, chame o controle Salvador em 119, decimal 35. 1935. 0085, minuto 4, é Exo Novembro. 3858, Capio. Pronto, 3858. 3858, Fortaleza 370, via Pêsulo 19, decola da 10, curva esquerda, subida Momo até Cogibo. Após Cogibo, voa Frote. Controle 119.35, transponder 5137. Autorizado Fortaleza 370, via Pêsulo 19, decola da 10, esquerda, saída Momo, Cogibo, após Cogibo, Frote. 1935, controle 5137, transponder 3858. 370, confirma o nível, chame para o estacionamento, 3858. Nível 370, 3858. O Novembro é cópia? 3085, decola no 7, curva direita, ingressa mil pés, corredor axé até o farol da Barra, liberação do controle, que opere 1 no 9 decimal 35, aciona 5147, Exolo Novembro. Dois a bordo, torre 18-6 para iniciar o táxi, bom voo. Sente, autoridade nacional, chama para o táxi. Salatão é o Exo Novembro, confirma o FAT. Confirmou? Voo no 398, no solo aos 40, livre à direita, chame em 121, decimal 9. 19. 5 por 20 metros. Autorizado. O Salvador, muito boa noite. Gol no 398, livrando. Boa noite, gol no 398. No 398, ataque-se Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama para ingresso na Juliette. Solo 3858, portão 7, pushback acionamento. 3858, portão 7, aguarde para iniciar o pushback acionamento, devido à aeronave da companhia no portão 8, está prestes a chamar táxi. 3858. Para o táxi, o azul 4071, com 1 no 8 a bordo, autonomia de 4 horas e 40 minutos, alternando Ribeirão Preto. Táxi à direita, ponto espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1 no 0 no 4, azul 4071, no bom voo. Excelente, livre táxi à direita, ponto espera 10, torre 1 no 8, decimal 6, azul 4071, bom trabalho. Salvador, 3662, 1473 horas, Fortaleza, pronto para o táxi. Táxi autorizado via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, então 3662, ajuste no 0 no 4, bom voo. Táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, 186, 1 no 0 no 4, bom trabalho. Chibé, estacionamento no 06, Oceaner 6201. É 201 após aeronave da TAM passar retaguarda e autorizado pushback acionamento, chame táxi. Ou também após o tráfego da companhia passando a sua retaguarda em mais alguns instantes, autorizado, chame táxi. Camarim 3258. Torre Salvador, Azul 4071, no ponto 0910, pronto. Azul 4071, autorizado alinhar e decolada, pista 1-0, vento no 30 graus, 06 nós, ajuste no 0 no 4. Gente, livre alinhar e decolada, cabeceira no 0, no 0 no 4, com o ajuste no 4071. Ó, 30 degrees, to avoid weather. Clear, mais elevation, 3516. Right, thank you. Now we are back straight up to Aracaju, right? Clear, fine, all right, sort of it. Silva 620, não copiou isso. Não, Franz. No 398, próximo da Juliette. Gente, mantenha a posição antes da Juliette, portão 612 é o de destino, sendo desocupado no momento. Ok. Estacionamento 6310. 6310 na posição 1, aguarde para iniciar o pushback, Samuel. 10. Inicia de imediato. Descendo. Autorizado, chame táxi, 6310. 10. Salvador, boa noite, TAM 3662, ponto de espera da 1-0, está pronto. TAM 3662, mantém o ponto de espera, aguarde autorização para alinhar e decolar. Mantém ponto de espera 3662. 2005-3365. Objeto 6748, autorizado a sinal do procedimento LF X-Ray, pista 1-0, reporta estabilizado. Portal estabilizado, X-Ray, 1-0, 6748. Copiado, alinhar e manter 3662. Ok, obrigado, até 3662. Salvador, 6201 da Ocean Air acionado, táxi. Temos... 9.35 azul 4071. Com 3 horas e 20 de autonomia. Corona, aguarde para iniciar táxi, confirme e alternativa. Alterna, confirme. Aguarde para iniciar o ataque. Solo TAM 3858 para o ataque. 130 a bordo, 5 horas e 5, João Pessoa. Azul 4071, decolado na DAEL, precisando 1500 pés. Azul 4071, no contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da DAEL, após Leda, direto bridge. Gente, na saída da DAEL, após Leda, direto bridge. Azul 4071, subindo ao 360. Imagem, pista 1-0, vento 130 graus, 069, ajuste 1-0, no 4. 3662, Aquilo novembro, autorizado decolado, pista 127, vento 130 graus, 069, ajuste 10 no 4. Controle azul 4071, solicita a curva esquerda aqui, proa 180 por 20 milhas a fim de fixar a formação. Autorizado. Sente, dividir isso, azul 4071. Patango Bravo Kilo Índia, aguarde para cópia. Controle 3662. 3662. Controle Salvador, contato radar na decolagem, suba nível 370 na saída Fuca, transição de passo. Para o 370, na subida Fuca, transição de passo. 3662. 135, Valera, grato. Aqui tem 153320 na tauta. Controle Salvador, mantém condições de no corredor Axé. Vamos, meu pé de altímetro no 0 no 4. Reforço fora da barra. Vamos, meu pé no axé, reforço na fora da barra. Novembro. Estabilizado, 6748. Torre 118, décimo meia dúzia. 186, 6748. Obrigado, meu 310. 6748, tá 2 milhas de externo para estar atrás. Web 6748, ajuste no 0 no 4, avistado, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento no 40 graus, 07 nós. Autorizado pouso, 9 no 0, 6748. Companhia no ponto de espera com o número 2, entendeu que deve chamar a torre, 6201. 198, decimal 6, positivo. Obrigado. Ah, 3858, segue o Oxané, número 3 no ponto de espera, chama o torre 1 no 8 desse momento. Aqui no Oxané, número 3, 8 no ponto de espera, 604 atingindo 150 para seguir a descida na Mare. Voo no 604, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, altímetro 10 no 4. 050, 10 no 4. Atrás não, né? Já tá pronto pra cópia? Patango Bravo Clínio, autorizado Salvador, Aracaju, nível 090, saída Conde, pista 197, pode decolagem curva à direita, correção à esquerda, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Patango Bravo Kilo Índia, transponde 0263, aerovia Golf 677. 3 a bordo na Bata, quilo Enzo. Web 6748, no solo 52, livre à direita, chame 121 decimal 9. Livre à direita, chame 129, 6748. Aracaju Approach 120 decimal 3. Aracaju Approach Control now 120 decimal 3, good night. Controle o azul 4071, efetor de desvios. Está presente, poderia voar bridge? Aguarda a formação com o centro. Certo, sua escuta. Observador, boa noite, RB 6748. Libra 1 na 0. Objeto 6348. Autorizado táxi para Pax 1 via Alfa Juliette, portão 3. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 3, 6748. 4071, chama agora direto Brise, chama agora Centro Recife 125 décima 1, alterna 133 décima 25. 125 decimal 1, 135 decimal 2? 13325. 13325. O 604, está passando mais, necessita manter mais 3 milhas nessa proa para levar a formação. Senta, após exil, o direto Duna, desça para 2 no pés, gol no 604, altímetro no 0 no 4. Possível, nós vamos manter essa 3 milhas agora e vamos depois para Itap, que também tem uma outra formação na proa de Duna. Autorizado, desvio. 98, decimal 6, transponder 5146. Quando possível, estimar para o pouso. Material de cola, vamos dar um pouco de cuca, é para ir para o chão. Pode dar uma ligada em controle. 193, é controle, é 96, transponder 5146. 3152, controle 199, decimal 35. Trejamento correto, 3152, recorte para o push. Reportar para o push daqui, ó. Mar em barreiras do Eco do Novela. São 3.062, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. 2685, alternado 3365, 3662. Boa. Iniciando 6201. Quilo Índia para iniciar táxi, chame torre 198 decimal 6. Pode dar uma noite na 3854. Noite está 3858, após a rolagem do tráfego à frente, o Airbus 318 autorizado a alinhar e manter. Alinhe e manter a pista 10, está 3858. Bravo Kilo Índia, autorizado táxi, chame para ingresso. Confirme o último chamador. 748, na posição 3, né? Sem o